Força, rusticidade, determinação, garra e confiança. Sua Majestade, o Búfalo do Marajó. Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens. Bora começar a chutar sem guru samba! Vem pra festa do búfalo! E o animal chegando, estremecendo, botando pressão na galera aqui no Clube São Francisco do Guru Samba, garoto! Igual a gente, um abraço pra você, garoto. Valeu, meu irmão. Para Vivi, a Langivan Super Âncora, Paixão da Coyote, Paula Brita, todo mundo em peso aqui no Búfalo, meu irmão. Fala, Tupete, qual é teu som, Tupete? Fala pra mim, meu irmão. Búfalo. Então, bro. Tem um animal chegando, estremecendo, botando pressão na galera. Clube São Francisco do Guru Samba recebendo a nossa evolução, garoto. Agindo. Bora, Jeco Lanches, pra cima, garoto! Em agitação, o animal hoje no Clube São Francisco! Assim! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bora, Sazaki Show! Novo Búfalo do Marajó. Búfalo! Um abraço especial também com muito carinho da família Crocoro, já invadindo com a gente, meu amigo novato, ele toda a comitiva, virando o cabeção hoje no Búfalo do Marajó, aqui no Guru Samba. Novo Búfalo do Marajó. Ó o tigre, meu irmão. Família remoçada no Guru Samba também aqui com a gente, no animal. De nascimento! É no comecinho pra galera, meu irmão! Vem pra festa! festa do Búfalo. E o animal estremecendo hoje aqui no Clube São Francisco do Curu Samba. I wish to give, to take, to make, to shake. I wanna see it happen. I want to see to be the one that plays the game without no fears and regret. Frugida! I want to know. I know myself. I want to see me. Buffalo. No animal, meu irmão! Quem é do Paysandu vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver! Quem é do Remo faz um chifrinho! Fabinho do Mirizal na área, meu irmão! Alô, titio! Sasaki Show! Você no Cleber do Minizal, tá aqui presente com a gente, juntamente com o empresário Fabinho. Sempre, sempre, sempre. E companhia do meu amigo Júnior, tô curtindo também. Obrigado, Júnior, pelo carinho. Ele é patrão aqui do Laje. Do Jequim, do Márcio, sou saudade. Parabeniza, aparelhagem, Búfalo. Obrigado, Kim. Valeu. Agitação! Simula assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem é malandramente, meu irmão? Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, então, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, o baile acabando. Diz que a mãe tá ligando. Nós se vê por aí. Ai, safada. Vai pro Búfalo, pegue a chicotada. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. O nosso amigo Neymar lá de Boca Juba também tá aqui na área. Fala, Neymar. Por aí. Ai, safada. Na hora de ganhar madeira. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Como é que é? Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. É assim, garoto! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade. Pra ver se refletou aí, né, Vaquinha? O certo te sufoca. Tá no erro. Família Ponto 40 do Distrito, obrigado, gordo. Fala, dog! Causou. Olha o Caio Santos, chamei daqui na. Naquele pique. Tô namorando a Budweiser, eu sou amante das Covid. Quero que se exploda assim, o país tá em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil, namorando a Budweiser, amante das Covid. Quero que se exploda assim, o país tá em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. TH tá fácil, que o pai tá fácil. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. Toda a família remorsada já aqui com a gente invadindo. Valeu de montão, viu? A todo mundo se embriagando hoje no Animar. Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Bora, Polião, bora, Renata, bora, Poli. Tô namorando a Budweiser, sou amante das Covid. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas. Os inocentes com a gente, meu irmão, deixa comigo. Meu amigo Neymar de Boca Juba, a princesinha completando 3 anos hoje, obrigado, viu? Valeu! Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, e desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil, TH tá fácil. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. E aí, novinha? Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar legal. Pra sentar. Família Red Buffalo também tá todo mundo aqui com a gente no Animal, garoto! Vai! Meu amigo Giovanni, primo Léo! Obrigado, primo do Léo Torres, aqui com a gente também, o Diogo na área! Valeu, meu irmão! Tá todo mundo em peso na evolução! Rafael Cassiano. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu vim perceber. E o animal detonando o som pra galera aqui no Guru Samba. Na moral, pra quê? Na moral, pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra... Meu amigo Marcelinho da DNA de Castanhal, meu amigo Bruno da Vilma também tá aqui na área com a gente, meu irmão. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Bora, Titio. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? É que ele ia sair hoje, vai ou não vai? Que eu sei que elas vão querer. A sair com peixe, meu irmão. Depois que eu conheço o Fabinho da Valor, o Fabinho do Binizão deu Valor no peixe. Dança. Família Ponto 40 do Distrito aqui com a gente, o amigo gordo do Gastão Verente, o Caio Santos também, depois o Nelson Klinder tá aqui na área com a gente no Búfalo. O Búfalo do Marajó. Se amarrar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Vai. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo tu foi, hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sentada sensacional, sensacional. Uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que tu foi, hoje tu tá. Meu amigo Dadinho da Nike, alô Dadinho! É de Van Superanco, né, Brodinho? Vamos lá, Vivi! Vivi Superanco, né, do Búfalo? Búfalo, a evolução. É no funk, ostentação pra galera! Ai, cara. Solta de, solta de. Vai! Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando mozão, me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. Papai. O pai te ama, papai. É. O pai te ama. Rafael Cassiano. Fumar maconha, da sua presença. Como é que é? Me deu onda, o seu sorriso. Meu amigo Thiago Sampaio, DS Produções, gravando ao vivo pra galera hoje no Grupo Celular. Onda, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Olha, mas a música é sucesso do Bruno Guimel, não é, Totó? Garota, eu gosto de... Daqui a pouco ele rola de novo pra galera. O pai te ama. É. O pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Eu preciso. Bora começar! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você, meu irmão, aqui no Animal, no Boto Fé. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Então! Fui, partiu aonde? O nosso amigo DJ Coqueiro Safadão tá aqui na área com a gente. Obrigado pelo carinho. Valeu, DJ. É uma... E também o DJ que agita a pressão das marcantes do Guru Samba. Glória! É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Meu amigo Jago Lanches também tá aqui com a gente. Alô, Paula Brito! A todo mundo com a gente no Animal, nossas loucas for shopping! O Búfalo do Marajó! Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Parceiro Rodrigo junto com o Guilherme aqui com a gente. Valeu de botão, viu? É. Tá todo mundo aqui do Animal pirando o cabeção com a gente. É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Falo do Marajó evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Quando do búfalo apontando o campo. Somente a bravura de um grande vaqueiro pra domá-lo. Vindo dos mais temidos campos da ilha do Marajó, este cowboy tem puro sangue marajoara. Está entre os melhores na arte de fazer nosso animal vibrar e nosso povo vibrar de alegria. Um cowboy DJ com nome e sobrenome, pronto pra festa. Chegou a hora dele, o legítimo, o implacável. Segura a emoção, aqui está ele, DJ Cowboy Rafael Cassiano. E o animal vai começando, aquecendo, vai estremecendo pra galera hoje aqui no Clube São Francisco do Curuçamba. Bora chegar junto, bora curtir, bora se ligar que tá no comecinho. Mas quem é sincero pode botar o bracinho pra cima que eu quero ver. Só quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, pode botar a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quem tá solteiro vai botar o bracinho pra cima. Imagina na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma, na palma, na palma. Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. É, senhor! Right now! No batidão! Vai! Tiaguinho da Al-Qaeda. Bora botar a pressão, meu animal. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegarnos como es. Estremecendo, vai. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. É meu Nazareno, obrigado pelo carinho também, o Júlio do Festival da Gó, tá aí na área. Tudo confirmado, tem o nosso animal no Festival da Gó. Aí com a Chipuru vai ser muita onda, meu irmão. O Falou do Marajó. Eu parceiro Almir, GD15, tá aqui com a gente no animal, você é parceiro, meu irmão. Fala, Almir, qual é teu som? Falou. DJs, o Emerson e Sávio, os jovens do Mix. Os jovens do Mix. Criando tendências pra você dançar. É assim! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu que o búfalo me espera. Fui, partiu que o búfalo me espera. Fui, partiu que o búfalo me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu que o búfalo me espera. Minha mulher começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você? Pago você, meu irmão, vamos lá! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu que o búfalo me espera. Ataque show! Partiu que o búfalo me espera. Fui, partiu que o búfalo me espera. Eu tô brigado com a mulher. Eu passei no Fabinho, obrigado pelo carinho, Cleber do Minizal. Também o Arthur lá do Salmo 23 tá aqui com a gente. Deixa no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Bora no espetacular, chega junto logo, DJ Josias. Josias. Cadê você, garoto? Vamos lá, Ariadinha! São Francisco já ficando do jeitinho que todo mundo goza. Hoje é a festa do bonde, a galera chegando juntinho. E a gente já parabenizando a nossa amiga Carla Cardoso aí com a gente. Obrigado pelo carinho, Carlinha. Parabéns pra você, sucesso. Tá no berço hoje, comemorando, comemorando. Ao lado do seu maridão, professor Nenê. Obrigado pelo carinho. E também a minha. Em revista a presença do nosso grande parceiro, Junho. E também do meu grande parceiro, Nazareno, aí com a gente. Galera lá do Festival da Gó, meu irmão. Lá de Guatiburu, de Boa Vista, de Guatiburu. Esse ano, nosso Búfalo do Marajó fazendo uma super festa bacana lá em Boa Vista do Guatiburu. São 33 anos de tradição nessa festa e vai até o alto amanhecer, meu irmão. Obrigado, Nazareno! Ele, o Junião aí na área. Um abraço com muito carinho. O Rei da Madeira, já por ali, o Tio Cleber também. Ei, Pascoal, um abraço com muito carinho. Vamos nessa! Sacudindo, balançando, estremecendo! Do gente! Ativou por ali com a gente. Um abraço, valeu. Bora, Renan, bora, Renan, bora, Renan. Búfalo. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Dedo Paissandu vai botar o bracinho pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Ganha do Remo, pode botar pra cima também. Joga a mão pra cima. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, novinha vem no embalo. Alô, Kleber do Minizão! Segurou no bastidão, segurou, segurou, segurou. Meu amigo Júnior, tô curtindo daqui com a gente. Valeu, Júnior, ele e toda a galera aí na área. Alô, Vivi. Alô, Divan, Subenâncora. O neguinho da Nike também. Obrigado, empresário Léo. Tá todo mundo em peso no Búfalo. Bora, Iago Santo. É pra botar pressão, é pra botar pressão, é pra botar pressão. A galera fica louca no badala evolução. Ó, a festa tá montada e o berrante tá tocando. Vem, que as bandidas tão pirando. É o búfalo na área que tá detonando. Sente a pressão das novinhas. Pressão, vai! Ela vem, bota a mão na cintura, fazendo o chifrinho. Esse búfalo é loucura. Rafael Cassiano que vai detonar. Josias convocando pra jogar a mão pro ar. Quando o Davidson toca, o baile pega fogo. Junto com o Darlan, aqui o bagulho é doido. É pra botar pressão. E na pressão, vai! É pra botar pressão. É pra botar pressão. A galera fica louca no badalo evolução. Tá ligado, né? É pra botar pressão. É pra botar pressão. É pra botar pressão. A galera fica louca no badalo evolução. Tá ligado, pai? Assim! Por favor! A luz aqui, o responsável pode apagar lá. Deixa tudo no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa, vai. Nós tô no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho. Deixa tudo no escurinho, garoto. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Vai, toma, sua gostosa! É DJ Lohan, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Tô possuído agora! Toma encaixa na minha botada, botada, encaixa dele, botada, botada, botada, encaixa muito bravo, botada, botada, encaixa na minha botada, botada, encaixa dele, botada, botada, botada, encaixa muito bravo. Eita, Jaguinho da Alcaida! Encaixa nele, encaixa, encaixa nele, encaixa nele, encaixa nele. Itália sampleada, sampleada, sampleada no Jaguinho da Alcaida. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai, vai, vai. Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. com a gente, valeu de montão, bora Julião, valeu garoto! Oi! Fala com o bicho do Salmo 23, também aqui com a gente, meu parceiro Kleber do Minizal, fala família, empresário Fabinho do Búfalo, meu irmão, vamos lá! Fala do Pet! Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro no Curuçamba! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima! Vai, vai! Vai começar no Bota Fé. Olha o Cláudio do Óculos, está aqui lá! Deixa no solinho, deixa no solinho, e deixa no solinho, deixa no solinho. Quem vai amanhecer muito chapado, muito doidão, bota o bracinho pra cima. Quem vai acordar amanhã depois do meio-dia, faz barulho com o samba. E joga a mãozinha em cima, mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vai, 3, 2, 1, valendo! Amor, deixa aí, não te mete. Luluzinho, show do Palio Sangrento, tá aqui com a gente, alô, Luluzinho, show! Latina de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head. Arreia tudo! O Fabinho tá muito louco, meu irmão. Assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cassiano, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho pra se sou. Bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido, escurinho, bagulho doido. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, então grava me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, vai gravando tudo aí, garota, que o animal! E Júlio vai estar no Festival da Gola em Cotiburu e vai ser muita onda, meu irmão! Vai ser assim, vai ser pressão! Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. Luzinho, deixa eu no palio sangrento, cadê você, meu irmão? Tô passando mal. mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Menina! O nosso amigo Neguinho do Geladinho também tá aqui com a gente, aniversariando hoje com a gente. Olha o Neguinho, um abraço pra você, garoto. Obrigado, parceiro! Bala, meu irmão. Esse é o DJ Léo Torres do Rio dos Periquitinhos, tá doido? Meu amigo DJ Coquei no Sabadão, DJ Catina Pressão, das marcantes do Guru Samba, aqui com a gente no Búfalo. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Vai, vai. Você fala, Tupete! É, já me deu falta de ar, meu irmão. Olhei pro lado, já vi o Renan Céu do ladinho, meu irmão. É por isso que eu tô respirando aqui. Ah, bem na mão, é só na mão. Meu amigo Nego Mano Grau, um abraço pra você, que é muito carinho. Professor Nenê, tá aí com a gente no Búfalo. Eu não sei como o mundo consegue, professor Nenê, ficar do ladinho nesse cara. Meu amigo Nego Mano também, obrigado pelo carinho. Meu amigo Novato, Jerusalém do Bar, novinha, o Patinho. Fala, Pique. Alô, DJ Bidel Produções, tamo junto. Vamos lá, Bidel. Bora sim. Sai bem carimbó, sai bem carimbó, sai bem carimbó, vai. Na ponta da e no solinho, vai, no solinho. Eu, parceiro Caixinho, obrigado, Jaque, Mariana, família, invasão aqui com a gente. A todo mundo em peso no animal, detonando assim no búfalo. Olha, Paula Brito e seu maridão, Pascoal da Coyote. Meu parceiro Jeco, Jeco Lanche, está aqui com a gente no Búfalo, meu irmão. E aí, Nadine, qual é teu som, meu irmão? Fala pra mim, Nadine. Búfalo, a evolução. Esse é o Jefferson da mídia. Ao chegar rapidinho com o maestro aqui do ladinho, aqui no Búfalo, meu irmão. Falou do Marajó. Família remoçada, todo mundo em peso. Remoçada aqui no Guru Samba na área. Valeu, Chimotão. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, sei lá. Ai, papai. A gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver. É uma serra internacional. É o Michel da 15, do animal, bora ouvir. Segue muito carinho, valeu, garoto! você no carro das testes também, tá aqui presente com a gente no animal. Fala do Pet, ele e toda a galera aqui no som, ele dá valor. Nossa, animal. Falou. Onde você reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aqui. Os inocentes com a gente, obrigado pelo carinho, viu? A todo mundo aqui na área. A do Centro Mix. Pode crer. Cura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. Meu amigo Maurício de Moscou tá aqui na área com a gente. Fala, Maurício. Um abraço pra você, garoto. Tá aqui no som que lhe dá valor do nosso búfalo. O búfalo do Marajó. Fomos bons amantes. E na hora que eu te pedi, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Meu amigo Marcelo Hi-Fi já gordinho. Bora, Marcelo! No fundo, sempre fomos bons amantes. Sim, bora, vai! É o fim daquele medo. Bora, Renan Céu, bora, Vivi! Meu amigo Givan também, fala mais, tá todo mundo no animal! O búfalo do Marajó! Por contar de outra pessoa, só dá pra saber. Fabrício, Fabiola, da TJ de Marituba aqui com a gente no búfalo do Marajó! Bora, Cláudio, Cláudio do Óculo está aqui na área, meu irmão! A máquina é assim, Jaguinho! Foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse eu tinha feito. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. A sua melhor produção.